relógio onde pode explodir. Sua sobrevivência, seu destino é aqui. Não pude esperar mais um pouco. Sem nada em casa, o bagulho é louco. Vários manos a pampa, curtindo a quebrada. Moleque dos novos, pagando na área. Dia de sol, camisa regata, Suzuki das novas, óculos na cara. Peguei meu revólver, todo niquilado, entupido até os dentes, completamente cromado. Não pude fazer nada, minha correria. Dentro de casa, panela vazia. Fui pro assalto, me revoltei. Primeiro patão, eu enquadrei. Com braço pra fora e ouro brilhando. Um cadeê dos novos, tipo desacreditando. Depois fui em cana, que decadência. Felizmente é assim, a lei da sobrevivência. Atrás de um emprego, eu fui humilhado. Como é que a gente vive com a fome do lado? Caminho no mundo, em busca da sorte. Fui pra Febem, bati de frente com a morte. O meu pão de cada dia foi o 5-7. Concorda comigo, firmeza Flowex. Quando eu era criança, esperança. Hoje o bandido sem confiança. Me deram a miséria como herança. O Brasil não investe em nossas crianças. Quando eu era criança, esperança. Hoje o bandido sem confiança. Me deram a miséria como herança. O Brasil não investe em nossas crianças. Eu, mano, bono, estou chegando na minha quebrada. Tudo está tão diferente, não entendo nada. Não sei se é as gomas, não sei se é os caras. Pode ser minha cabeça que está mudada. O sofrimento é constante, zona sul, Juaniza, Cocaia, Grajaú. Pra quem estava na Febem, nada bem. Isso não é vida pra ninguém. Vida do crime não compensa não. No futuro é cadeia ou caixão. É bom você saber com quem está andando. O diabo vai te dominando. Num copo de conhaque dentro do bar, você só quer saber te zoar. Cola na viela, vários manos miliano, você tirando, se achando. Graças a Deus que eu, bondes, estou de boa. Senão eu ia cobrar sua pessoa. Quero seguir em frente, fazendo certo é o direito. Chega de Febem, sistema, juiz. A minha cara é ser feliz, feliz, feliz. Quando eu era criança, esperança. Hoje o bandido sem confiança. Me deram a miséria como herança. O Brasil não investe em nossas crianças. Quando eu era criança, esperança. Hoje o bandido sem confiança. Me deram a miséria como herança. O Brasil não investe em nossas crianças. Na favela é um dois pra se envolver. Assistia na TV e não podia ter. Mó veneno e pra escola de chinelo de dedo. Ser criado sem pai e sem brinquedo. Pra sobreviver aqui tem que correr. Só não posso esperar pelo FHC. Meus manos de infância se adiantando. Bright, Nike e vários panos. Povo arrebento, vou ser respeitado. Quero um golfe zerado pra tirar um barato. Vou me levantar e ajudar minha família. Chega de sofrer, eu sou correria. Na primeira vez, na febre enquadrei. Os truta deu mó ponto, ó. Representei fisionomia transformada. Tremia, suava. A adrenalina quase não controlava. Tava tenso, mas irmão, ficou tudo certo. Meu ego dizia, o mundo é dos espertos. Depois da cena, foi daquele jeito. Larguei de dólar e o conselho. Lancei uma R1 e fui gastar no shopping. Uma par de recalcado, quis o meu fim. Me empolguei, ó, João, ó. Pensei que tava bom, maldito dinheiro, maldita ambição. Condeno o réu no regime fechado a 14 anos de reclusão. Reclusão. Reclusão.